Bom, então, continuando agora a segunda parte da nossa preleção sobre Chico Xavier, nós iremos falar sobre alguns aspectos importantes da sua vida, alguns ensinamentos e, sobretudo, os casos de Chico Xavier. A palestra de hoje está embasada no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Soutomayor, e também de Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, além de outras obras que nós consultamos. Nós queremos dizer, meus amigos, que uma passagem que aconteceu com Chico Xavier não é muito bem compreendida no meio espírita, como nós acreditamos. Isso é uma opinião pessoal. Às vezes, nós nos deparamos com alguns companheiros extremamente rigorosos na questão da disciplina, ao ponto de parecer que o mandamento maior da casa espírita são três: a primeira disciplina, o segundo disciplina e o terceiro disciplina. Nós acreditamos que a disciplina é muitíssimo importante. André Luiz afirma que, se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios, certamente haverá um acidente. Mas nós acreditamos também que a disciplina foi importante para Chico Xavier, porque ele tinha uma missão muito grandiosa, tinha um trabalho enorme a desempenhar, e como era muito assediado, muito procurado pelas pessoas, se ele não tivesse disciplina, disciplina e disciplina, ele não teria dado conta de nos deixar 412 livros, de fazer essa obra incomparável. Então foi necessária a disciplina para Chico Xavier. Mas na hora de interpretar essa frase atribuída ao Espírito Emmanuel, nós temos que nos perguntar quem está dizendo, para quem e em que contexto. Temos que analisar, não literalmente, mas interpretar tudo à luz da lógica, da razão, do bom senso, do mandamento maior que nos deixou o Cristo, dos ensinamentos de Allan Kardec, e nos questionar para quem Emmanuel estava falando naquela hora. Chico encontra Emmanuel aos 21 anos de idade, em um açude perto de sua residência. Ele vê aquele ser aproximar-se com a vestimenta de sacerdote e ele pergunta: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico responde que sim, se os espíritos não o abandonarem. E Emmanuel lhe diz: então você terá que seguir três regras: a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina, é claro. Então nós temos que nos questionar: Chico, Emmanuel estava falando para quem? Foi para nós? Não, estava falando para Chico Xavier, que gera todo amor, toda renúncia, toda ternura, porque para nós ainda está valendo o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Emmanuel não revogou o mandamento de Jesus, ele estava falando a Chico por conta das necessidades da sua missão que nós falamos, mas o amor tem que estar em primeiro lugar, tem que estar antes da disciplina. E a disciplina mais importante não é a disciplina do horário. Essa disciplina é importante, sim, mas não é a mais importante de todas. O nosso orientador espiritual nos diz que as três disciplinas mais importantes são a disciplina do pensar, dos pensamentos: vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nada torpe, mas somente o que for útil para a edificação, nos dizia Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, agir corretamente, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Então a disciplina é importante, mas às vezes por conta do horário nós somos duros, somos implacáveis, às vezes com trabalhadores da casa espírita. A pessoa chega atrasada ao grupo de estudo e todos nós olhamos para ela e a recriminamos. E naquela hora a vibração espiritual que os espíritos utilizam dos nossos fluidos, como os nossos pensamentos estão num baixo teor, repreendendo o nosso irmão, ficam prejudicados, impedindo o trabalho da espiritualidade ou dificultando-o. E no quanto nós devíamos olhar para aquela pessoa, lembrar do amor incondicional que Cristo e Chico nos ensinaram.